Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel Pinochet, tira um sarro de você que não faz nada. Uou, uou. E eu começo a chamar uma convulsão, tire bombas na baixada. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa, whoa. A história se repete, mas a força de história mal contada. Tada, tada, tada, tada. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. O fascismo é fascinante, deixa a gente que ignorante, fascinada. Yeah, yeah. É tão fácil ir adiante, se esquecer que a coisa toda tá errada. Uou, uou. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça.